pra trás e aí se pergunto que ainda lhe falta. O bom ainda é que estamos no começo desse último mês e o que lhe sobra de juros. Cê investe, cê esquece em duas prestações que não desaparecem. E bebo sem dente, eu me pego sorrindo de amor. Amanhã ainda é domingo e teu princípio sumiu. Desde que ninguém sabe de rio. Que estamos no começo desse último mês e o que lhe sobra de juros. Cê investe, cê esquece em duas prestações que não desaparecem. Bebo sem dente, eu me pego sorrindo de amor. Amanhã ainda é domingo.